dá certo, vem. Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Me olha nos olhos, me dá mais um beijo, vem. E deixa o desejo mostrar o que esse amor. Me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Me dá seu veneno, seu corpo moreno, vem. Me vira a cabeça até que amanheça, meu bem. Você vive dia e noite nos meus sonhos, mas você parece que não quer saber do que me faz sofrer. Sempre vai com os meus amigos na matinê. Fico em casa me doendo de ciúmes ao imaginar só. Você me diz que quer assim e diz que gosta só de mim, mas domingo vai com outro na matinê.